Precisamos manifestar a sua glória aqui nessa terra, sermos canais da manifestação do poder de Deus aqui, manifestação do poder do Espírito de Deus, que é um espírito de poder. Vamos ler mais um. Vocês ainda estão no 1 Coríntios aí? Deixa aberto. Capítulo 10. Vai para frente um pouquinho. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aqui vai dar algumas dicas, e você fica atento a cada dica que o Senhor está te dando. Nós não devemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil. E não tentemos ao Senhor, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós não somos diferentes deles, não. Eles eram povo de Deus. Foi escrito para deixar exemplo para nós. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo por causa de coisas que estão escritas aqui. E nós precisamos avaliar na nossa vida se nós estamos nos encaixando em algum desses pontos, porque nós não podemos nos encaixar neles. Continuando, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe, não caia. Cuidado. Por quê? Porque essa vida embaraça, essa vida te engana, essa vida te cega. As coisas dessa terra vão se abrilhantando e seus olhos carnais vão ficando bem abertos e os espirituais bem fechados, se a gente não cuidar. Se nós não cuidarmos, precisamos nos encher do Espírito. Precisamos ter o nosso homem espiritual, que vai discernir as coisas espirituais, fortalecido. Esse homem espiritual precisa ser fortalecido. Para isso, precisamos nos desligar do que é terreno. As coisas dessa terra, elas são necessárias. E hora nenhuma Deus falou que não nos supriria de todas as nossas necessidades. Nós temos o versículo que a Angélica citou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos o agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós temos em Filipenses: mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas da glória em Cristo. Nós cantamos aquela música, né? Se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, que as bênçãos do Senhor correriam atrás de nós. É versículo também. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Imagine, irmão, você correndo e elas correndo atrás de você para te alcançar. Amém? Aquilo que você quer vai correr atrás de você. As coisas de Deus, elas fluem para nós. As coisas que estão amarradas, irmão, que você está tentando na força do seu braço, ou que a coisa começou a agarrar, para, porque não vem de Deus. As coisas de Deus, elas chegam para nós. Elas fluem com muita harmonia para a nossa vida. As coisas que começam, agarrou daqui, agarrou dali, está difícil aqui. Opa, para, porque tem uma coisa errada. As coisas de Deus vêm assim, ó, puf, de uma vez. A bênção do Senhor, ela chega. Ela chega, você não precisa correr atrás dela. E se você ficar se desgastando, correndo atrás das coisas desse mundo, você vai ter o seu homem espiritual enfraquecido e ele vai parar de enxergar os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. E você vai fugir do propósito. Você perde o foco. Esse é o perigo, a gente perde o foco das coisas do reino. E é muito fácil perder esse foco. Mas o Senhor hoje tem nos chamado a retomar esse foco. Retomar A prioridade do reino. A prioridade do reino. Tem dois versículos que fala. Um fala sobre enchei-vos do Espírito, que é o que a gente falou, né? Falando entre vós com salmos. Deus está dando uma opção? Quem entende português aqui sabe o que eu estou falando. Esse verbo está o quê? No imperativo. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Se a gente não fizer, a gente está desobedecendo. Agora, é porque Deus quer todo mundo ali, igual robô? Não, é porque Ele sabe que é bênção para nós. Enchei-vos do Espírito. Sabe o outro? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Você foi selado com esse Espírito. Ele habita dentro de você. Que está lá em Filipenses 4:19. Não, Efésios 4:30. E o mais sério, né? Se o nosso espírito não está cheio, irmão, se o nosso espírito selado com o Espírito Santo de Deus não está cheio, quem está cheio? A nossa alma. Sabe de quê? De vontades, de desejos, de frustrações, de falta de perdão, de angústia, de preocupação, de ansiedade. Nossa alma fica cheia. As frustrações, sabe por que elas vêm? Porque a gente coloca a nossa expectativa ou em coisas ou em pessoas. E a sua expectativa nunca pode estar nem em coisas nem em pessoas. Você nunca vai ficar frustrado. Se a sua expectativa estiver no lugar certo, que é no Senhor, Ele nunca vai te frustrar. A gente se frustra porque a gente espera de pessoas, espera de coisas, quer coisas. Mas a nossa expectativa tem que estar no Senhor. E se a nossa expectativa está verdadeiramente no Senhor, a gente está satisfeito. Que é como aquela mulher que disse, né? Ele falou para a mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Fala de uma vida satisfeita. Você vai ser satisfeita. Você não vai ter necessidade de nada. Eu vou te bastar. E é isso que o Senhor tem para nós. Nós ficamos arrumando desculpas, contando problema, dificuldade. A gente ama colocar a culpa em tudo e em todos, né? Nas circunstâncias. Só que, na verdade, nós precisamos parar e fazer essa autoanálise, esse autoexame. Espera lá, Senhor. Como eu estou cega? A Bíblia fala que nós somos cegos, pobres e nus. Nós somos cegos. A gente sabe que o cego, normalmente, por ele não enxergar, ele tem duas outras habilidades bem aguçadas, ou as outras todas, né? Mas quando a gente não enxerga, a gente está cego, aí a gente aguça duas habilidades de forma errada. Aí a gente fica com o ouvido aguçado para ouvir o que não deve e a boca bem esperta para falar o que não precisa. O cego vai falar o que não precisava falar e ouvir o que não era para você ouvir. Porque você está cego. E o Senhor quer trazer luz. Quer abrir os seus olhos nessa noite. Seus olhos espirituais. Sabe para quem que a gente tem olhos quando a gente está cego? Para os outros. Só que o Senhor hoje quer abrir os seus olhos espirituais para você mesmo. Porque a gente, é o que eu falei no início, a gente tem muita facilidade. Nossos olhos estão assim, ó, pro erro e problema dos outros. Mas para olhar para dentro da gente, a gente fecha. E o Senhor hoje te chama para abrir esses olhos espirituais. Mas primeiro, para dentro de você. Para que você primeiro corrija essa fonte. Porque você, selado com o Espírito de Deus, Deus te deu uma promessa que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então, que primeiro você olhe para você para liberar essa fonte, para desobstruir esse canal. E aí sim você vai ter olhos para olhar para o reino e viver para esse reino. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Aí nós vamos abrir esses olhos em frente ao espelho. Quem nós vamos ver? a imagem que nós temos refletido. Agora, hoje, qual é essa imagem que você tem refletido? A imagem do Filho de Jesus, né? É que nós vemos? A glória do Pai que a gente tem refletido? Se não, alguma coisa está errada. Deus quer te mostrar a sua forma incompatível de viver. Incompatível com a palavra de viver. Mas ele não quer mostrar para te acusar, porque o diabo é que é acusador. Ele te mostra para te libertar. Ele te mostra para liberar, para você voltar a fluir, como ele sonha e quer para a sua vida. Ele te mostra e vai te revelar para que o diabo seja derrotado com todas as suas artimanhas e todas as suas mentiras contra a sua vida. O Senhor tem para você uma vida de vitória, de alegria, de paz, de manifestação do poder do Espírito de Deus. Não menos do que isso. Manifestação do poder do Espírito de Deus. Vocês têm ideia do que é isso? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus quer manifestar em você esse poder como igreja para atingir esse mundo que a gente vive. Nossa vida cheia de pecados fica bloqueada, a gente perde o foco, a gente precisa da luz do Senhor. Porque o pecado ele é como uma sementinha má, né? Fica ali. Só que se você não tira, ela começa a crescer. E se ela crescer, ela vai sufocar a palavra de Deus na sua vida. E aí começa a haver confusão, engano, e a gente sabe que essas coisas não são do Senhor. O Senhor é um Deus de luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ali não tem escuridão que pode prevalecer. Agora, quem sai perdendo? Se a gente deixa, né, a nossa alma dominar, tomar conta? Nós mesmos. Quando Deus te chamou para fluir como rios de águas vivas, e você fica fluindo em rio de peixe morto. Vocês já viram pessoas que tudo que sai é ruim? Ruim. Não é isso que Deus tem para nós. Não tem uma palavra de sustento para alguém, não tem uma palavra de vida, não tem um alimento saudável para uma pessoa. Fica aquele rio de peixe morto. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós rios de águas vivas. Ele já te deu. Vamos ler lá em João. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quem aqui crê no Senhor? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É palavra do Senhor. Da mesma forma que você foi selado com o Espírito Santo. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E olha 2 Coríntios 1, 21. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então o Senhor te selou com o Espírito, ele te ungiu e ele declarou que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que que polui esse rio? O que é que polui esse rio? Porque tem um rio dentro de você. Fala para o seu irmão, tem um rio aí dentro. Um rio de águas vivas. Ele está aí, irmão. Ele pode não estar jorrando hoje, mas ele está aí dentro. Está ou não está? Agora, o que é que pode poluir esse rio? O que é que polui esse rio? Nosso pecado. Nosso pecado polui esse rio. Então nós temos que lidar com esse pecado. Nós temos que desobstruir essa saída desse rio que já está dentro de nós, limpando a nossa vida de tudo que não agrada ao Senhor. Como? Confessando. Abrindo a sua boca e conversando, você e Deus: Senhor, eu fiz isso, eu fiquei nervosa, eu fiquei bravo, eu falei com aquela pessoa de um jeito que eu não devia, eu me irrito com facilidade, eu já percebi que tem coisas que vêm da minha família de herança que estão se repetindo em mim, eu não estou tendo controle, quando eu vejo eu já fiz igual, eu sou igual à minha mãe, sou igual ao meu pai, eu repito, mas eu não quero. Esse espírito você rejeita. Essas coisas você vai rejeitando, vai confessando e vai falando e vai limpando, porque o Senhor limpa. Ele fala que se a gente confessar, Ele é fiel e justo para nos purificar. Purifica, é a água do rio que está sendo purificada. E nos limpar de toda injustiça para que continue esse rio fluindo da sua vida. E para terminar, sabe como Deus te compara e te vê? Como uma árvore frondosa. Tem uma outra passagem que fala como um carvalho de justiça. Deus nos vê como uma árvore. E eu achei tão interessante porque, no meio disso tudo, o Senhor estava ministrando, eu estava estudando com a Ana Luísa, esse ano ela passou rapidamente por fotossíntese, mais no meio do ano, no meio do semestre. E Deus falou comigo assim: presta atenção nessa matéria, fotossíntese. Aí eu falei: Senhor, vamos lá, presta atenção nos detalhes. Ela teve que fazer um desenho da árvore, aquilo que a gente fez, todo mundo aqui, acho que de criança, um dia desenhou uma árvore e, né, colocou lá o gás carbônico entrando, oxigênio saindo, clorofila lá na folha. E o Senhor falou: presta atenção nesse desenho. Isso que eu quero para a sua vida. Que você faça uma fotossíntese todos os dias. Sabe por quê? A fotossíntese é o seguinte: a árvore, né, a planta pega os nutrientes do solo, a água, precisa ter água. A água é o quê, gente? A palavra. Aí ela precisa ter a clorofila, aquela substância que tem lá na folhinha. Tem que ter a luz do sol. E aí transforma aquele gás carbônico em oxigênio, além de produzir alimento para ela mesma e para os outros, porque os animais e nós comemos das plantas. E o Senhor falou comigo: precisa da palavra, precisa da luz. Quem que é a luz do sol? Jesus. A clorofila presente na folha, sabe quem é? O Espírito Santo. E o processo que acontece? Entra o gás carbônico, que é aquilo que polui, e sai o oxigênio nessa transformação. Ou seja, você produz algo saudável, você purifica o ar, e você produz alimento para você, e você ainda é capaz de alimentar os outros. Deus quer isso de nós, que estejamos o dia todo em processo de fotossíntese, transformando maldição em bênção, recebendo, às vezes, né, uma pessoa triste, cheia de problema, dificuldade, liberando bênção para ela, transformando aquela tristeza em alegria, abençoando alguém com uma palavra, com um sorriso, com uma oração. A gente pega o que é ruim e transforma em coisa boa. É o papel da igreja. É o papel da igreja nessa terra. Que o Senhor possa tornar saudável aquilo que flui de nós. Vamos ler só mais um texto, o último, em Efésios 4, versículo 17 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que, segundo Deus, foi criada em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor, não é pela nossa palavra, não é, Senhor, por palavras bonitas, mas só o poder do Teu Espírito pode provocar transformação nas nossas vidas. E nós clamamos a Ti nessa hora, que esse poder se manifeste na nossa vida. Por isso eu oro pelos meus irmãos agora. E peço que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa operar isso dentro de nós. Ah, Deus, torna saudável o que sai de nós, Senhor. Torna saudável.